você. Mais do que se foi, sonhos que vamos ter. Com todo dia nasce flor, vem cada amanhecer. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare. Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Rádio Bodofitá FM. Sim. Você está em busca de um lugar ideal para comprar, consertar ou vender seu smartphone? Venha para WB Imports. Aqui temos a solução perfeita para suas necessidades. Oferecemos uma ampla seção de smartphones novos e usados, todos com garantia para sua satisfação. Na WB Imports, valorizamos sua comodidade. Aceitamos diversas formas de pagamento, tornando sua experiência de comprar ainda mais agradável. Seu smartphone precisa de cuidados? Nós temos a expertise necessária para realizar manutenções em geral. Troca de telas, reparos de placas, troca de conectores e muito mais. Estamos localizados na Avenida Irineu Bezerra, número 27, em Fagundes, WB.imports. Na WB Imports, a sua satisfação é nossa prioridade. Estilo e tendência você encontra em Clau Moda. A loja dispõe de uma variedade em roupas femininas, masculinas, infantil, infanto-juvenil, calçados, esportes e muito mais. Tá esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita em nossa loja. Aceitamos todos os cartões. Rua Monsenhor Salles, número 12. Fone 988-64-9190 ou 988-55-0580 ou 3393-1640. Instagram, arroba Clau Modas. Facebook, arroba Clau Modas. Vista-se bem com Clau Modas. Mulher minha filha, cheguei. E pensa numa fome. Não tem comida não. O gás acabou. Oxente, por que você não ligou pra Wagner Gás? Bem perto. Monsenhor Salles, número 12. E aceitamos todos os cartões de crédito. Fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. A seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta. Sejam bem-vindos.